Autoconhecimento. O conhecer a si mesmo é um processo que sempre foi entendido como de busca da percepção da própria natureza do ser humano e do que se é em essência. Aqui abordaremos como o processo de conhecimento do campo da consciência, no que diz respeito ao ego, como centro que medeia a relação do ser com o mundo. Portanto, aqui, o autoconhecimento é o da consciência do ego, isto é, do que ele é, de como costuma agir, de que referenciais se utiliza, que preferências tem, que lugar costuma ocupar e de quais aspirações sedimenta. Aplico aqui uma interpretação pessoal do conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, entendendo-o como saber sobre os processos vividos pelo ego na atual existência, já que, em cada uma delas, um novo se forma. O ego é uma estrutura psíquica formada a cada nova realidade existencial que se ocupa de atender às orientações do espírito, buscando a execução do que é necessário à relação daquele com o mundo. Nesse mister, para que haja essa relação, ele estará sempre tentando estabelecer um estado de normalidade, de equilíbrio, mesmo que instável. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, ele manterá a normalidade externa, portanto aparente. É sua característica. Parecerá ao indivíduo que tudo está bem, porém, nem sempre percebe que está bem para o ego, na sua relação com o mundo, sem considerar as circunstâncias inconscientes que interferem no estado geral do espírito. Às vezes, preocupa-se em afastar qualquer crise, porquanto nem sempre se ocupa da solução de conflitos que não atinjam sua existência. O ego permanece atento enquanto estamos despertos. Quando dormimos, cedemos lugar ao chamado ego onírico, que nem sempre age da mesma forma que o ego vigil. O autoconhecimento representa a identidade pessoal frente ao mundo, incluindo origem familiar, situação no contexto social, perspectivas futuras de realização nos vários campos das relações humanas, além do reconhecimento externo da própria existência. Sua atuação é sempre no sentido de se colocar na captação dos eventos externos, associá-los aos conteúdos da consciência e do inconsciente que estejam mais acessíveis por semelhança emocional. Para se formar, o ego se utiliza de certos mecanismos de identificação, isto é, necessita de uma imagem na qual se espelhe para estabelecer aquela identidade. Muitas vezes, essa identificação, que varia ao longo da vida do indivíduo, se dá primeiramente com os pais e, depois, com personagens que se assemelhem às características do espírito, adquiridas nas várias existências. Essa identificação é um referencial sob o qual o ego orbita enquanto o espírito não se descobre verdadeiramente. A partir do momento em que se dá a percepção do ego pelas diretrizes do espírito, ele se identificará com o referencial próprio. A autonomia do ego parece se originar desde sua formação, orientado pelo self e fortalecido pelas influências parentais e culturais. Por ser o centro da consciência, o ego procura ocupar lugar de destaque em sua atuação frente ao mundo. Seu desejo de poder e de atenção é notório. Muitas vezes desviando as motivações que vêm do espírito, inflando-se ou deprimindo-se, neste último caso, quando as coisas não ocorrem de acordo com seus planos. Suas aspirações se situam na esfera da manutenção do status quo, isto é, em assegurar sua posição frente ao mundo. Este autoconhecimento pode ser alcançado nas experiências comuns vividas a partir da educação familiar, nos processos de autoajuda, nas terapias breves, após pequenas crises existenciais, além de poder ser obtido na participação em grupos de ajuda mútua. Ele permite que ressignifiquemos os processos vividos na fase adolescencial e adulta jovem, relembrando ocorrências vividas e percebidas de formas equivocadas nesses períodos. As crises decorrentes das dificuldades de resolver questões ligadas às dimensões da vida humana, principalmente quando não se consegue lidar bem com o externo, crises sociais, desencadeiam, muitas vezes, mudanças de atitudes, que se assemelham à conquista do autoconhecimento. Essas pequenas alterações melhoram a vida e permitem uma boa disposição para enfrentar os conflitos, porém não se trata ainda de afirmar que já se alcançou o autoconhecimento. Essas pequenas alterações vão, aos poucos, fortalecendo o ego para que enfrente definitivamente a si mesmo. No campo das emoções deverão ocorrer também modificações quando se pretender autoconhecer-se, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento, em si mesmo, de quando elas ocorrem e quais suas naturezas. Reconhecer uma emoção quando ela ocorre é fundamental para se conquistar o autoconhecimento, isto é, saber distinguir entre emoções distintas, qual a que nos domina naquele momento, além das respostas que costumamos dar a cada uma. Há, por exemplo, pessoas que sentem ciúme diante de elogio feito, em sua frente, a outra pessoa, e não reconhecem seu sentimento naquele momento, porém reagem realçando qualidades de terceiros, quando não ampliam as próprias ou diminuem as da pessoa elogiada. As pessoas que conhecem suas emoções conduzem melhor suas vidas, pois passam a não permitir que suas atitudes sejam dirigidas por circunstâncias advindas de seus processos internos inconscientes. O sentido da palavra conhecer se estende a reconhecer quando ocorre, não é reprimir, mas entrar em contato, saber origem e consequência, para poder utilizar adequadamente. É fundamental aprender a reconhecer emoções quando elas ocorrem, conscientizando-se das reações decorrentes. As emoções são poderosas direcionadoras e organizadoras do pensamento. Situam-se nas camadas profundas do psiquismo inconsciente e ativam determinantes sentimentos na consciência. Elas produzem energia à espera de movimento adequado. É fundamental desenvolver uma forma própria de expressar as emoções, permitindo uma liberação adequada à situação externa, sem fugas ou exageros. É preciso reconhecer na emoção uma oportunidade de intimidade ou aprendizado e transmissão de experiência, pois quando ela ocorre saímos do mundo racional das ideias para o mundo vivencial dos sentimentos. Intimidade requer confiança, empatia e segurança pessoal, e é a base das relações maduras. As relações humanas maduras e profundas são as que nos auxiliam à percepção efetiva de nós mesmos. A intimidade a que nos referimos não quer dizer contato sexual, mas afetivo, isto é, de alma para alma, que proporciona troca de experiências. Olhar nos olhos das pessoas quando com elas nos comunicamos, tocar delicadamente outro, sorrir discretamente, referir-se a uma emoção quando se fala, são atitudes que favorecem a percepção de nossos próprios sentimentos. Saber compreender e lidar com pensamentos perturbadores, sendo capaz de regular os próprios estados emocionais é proposta do autoconhecimento. Nem sempre os pensamentos conseguem plasmar psiquicamente nossas ideias, pois elas são oriundas das camadas profundas da psique. As ideias podem ser transformadas em pensamentos, que são conscientizados ou em atitudes automáticas, não racionalizadas. É preciso, portanto, fazer silêncio interior para melhor distinguir suas emoções, ideias e consequentes pensamentos e atitudes. Fazer silêncio é, por algum tempo, buscar, a meditar sem demorar-se num foco único, b. procurar não falar, c. não assistir televisão nem ir a cinema, d. não ler nada, nem mesmo um bom livro, e entrar em contato com a natureza, f. sorrir e ouvir os sons da vida, g. não ouvir música, nem mesmo uma boa música, h. andar, i. admirar e reverenciar a vida. Fazer isso pelo menos por 2 horas ao dia durante uma semana no mínimo, como um exercício. Isso poderá nos fazer entrar em contato com a essência espiritual e despertar nossa capacidade criativa interior. Após isso, retornar à sua rotina normal de falar, ler e envolver-se com a própria vida, conservando, se possível, alguns hábitos daquela semana diferente. Em momentos de tensão é necessário reconhecimento dos próprios sentimentos, para que não se tome decisões precipitadas. No processo de autoconhecimento não é recomendável que se tome decisões durante fortes contingências emocionais. Nesses instantes é comum assumirem a consciência os complexos alicerçados na atual existência, bem como outros originados nas anteriores. Nossos objetivos de vida, que não devem se confundir com a resolução dos problemas que atravessamos, mesmo aqueles causados por expiações originadas por atitudes de existências anteriores, necessitam ser definidos durante o processo de autoconhecimento. Esses objetivos extrapolam o cumprimento das obrigações inerentes à coletividade, isto é, estudar, buscar uma profissão, trabalhar, constituir família, manter o patrimônio porventura adquirido, exercer os direitos e deveres civis, dentre outros. São os objetivos que favorecem o crescimento espiritual, isto é, ser feliz, ser um bom cidadão, ser paciente, ser calmo, ser bondoso, ser caridoso, ser consciente de si mesmo, viver consciente da vida após a morte, dentre outros. Tais objetivos devem estar bem claros na consciência, de tal forma que seja possível estabelecer estratégias exequíveis para alcançá-los, inclusive, se possível, com respectivos prazos. É durante o processo de autoconhecimento que devemos trabalhar nossas culpas, nossos medos, nossas frustrações, bem como repassar os processos mal resolvidos da infância e adolescência, além de identificar os principais mecanismos de defesa que nos acostumamos a utilizar e que encobrem nossa verdadeira personalidade. Culpas. É fundamental liberar-se da culpa, assumindo o compromisso de, além de não mais cometer o ato gerador, principalmente assumir verdadeiramente toda e qualquer responsabilidade que possa advir do que quer que tenha feito. Sentir-se culpado e não fazer nada que possa impedir a recidiva da atitude é estar à mercê da possibilidade da instalação de obsessões. Fazer alguma coisa é aprender como resolver o problema anterior que provocou a culpa, de outra maneira que não agrida a si mesmo nem a outrem. Geralmente as culpas decorrem da sanção interna oriunda dos valores morais da pessoa, da educação rígida e repressora que se teve, do medo de consequências danosas ao ego advindas por força da lei do karma, bem como de circunstâncias aversivas de outras vidas que ainda se encontram não resolvidas. É preciso entendermos que não se paga karma passado. Na verdade, se aprende o que não se sabia. Não reencarnamos para pagar ou ressarcir, mas para nos educar quanto ao nosso processo evolutivo. Pagar débitos é uma interpretação enviesada do processo evolutivo de acordo com a noção antiga de pecado e de bem e mal. Enquanto se aprende, se corrigem distorções vividas no passado. A correção do passado não é objetivo da reencarnação, mas sim a educação do espírito quanto às leis de Deus. Pode-se ter karma positivo ou karma negativo, isto é, pode-se retornar a um novo corpo com qualidades já aprendidas, que significam créditos, ou com déficit de capacidades por equívocos cometidos. O que se conhece como karma significa ação e reação simultâneas, já que não existem isoladas. O chamado karma positivo é aquele a cuja ação corresponderá a uma reação passiva, isto é, algo vem de retorno em benefício. O chamado karma negativo é aquele cuja ação exigirá uma reação ativa, isto é, seu agente deverá atuar para merecer. É importante, no processo de autoconhecimento, não assumir culpa ou responsabilidade por atos de que não nos lembramos ter cometido. Às vezes, por querermos ficar em paz com alguém, ou com espíritos que nos atormentam, pedimos perdão por equívocos do passado que não nos lembramos ter cometido. Isto pode soar falso, pois o perdão não modifica nada no psiquismo, pois não há base que necessite ser alterada. O melhor seria esclarecer a pessoa, encarnada ou desencarnada, que não nos lembramos, portanto, não há por que pedir perdão, e que, hoje, se estivéssemos diante das mesmas circunstâncias por ela apresentada, não tomaríamos semelhante atitude que foi dita que tomamos. Deve-se pedir perdão quando se reconhece a responsabilidade pelo ato cometido, prometendo inclusive não mais fazê-lo. Perceber o sentimento de culpa em si próprio pode favorecer o reconhecimento da sombra. A culpa evoca uma questão moral por resultar de uma atitude incompatível à conduta e aos valores conscientes. Ao sentir-se culpado, é preciso observar qual o aspecto da sombra que foi revelado: inveja, maldade, perceber-se capaz de ações repulsivas, e refazer a autoimagem, integrando tais conteúdos. Ninguém é obrigado a ter sido sempre bom e correto. Deve-se considerar-se as circunstâncias, a época e a cultura. Aceitar a execução dos erros como características naturais do humano e propor-se ao aprimoramento interior são os caminhos para libertar-se de qualquer culpa. Medos inconscientes. É importante conscientizar-se dos medos que se tem, além de buscar entender suas origens. Libertar-se dos medos, evitando que eles impeçam nosso crescimento espiritual, dificultando a vida plena e atrapalhando nossa felicidade, é parte do autoconhecimento. Fundamental é entender que esses medos, muitas vezes, não têm explicações conscientes e nem sempre se justificam nos episódios perinatais ou da infância. São causas comuns dos medos, lembranças de situações traumáticas da atual e de outras existências, inseguranças e incertezas quanto ao próprio futuro face à dificuldade em percebê-lo, existência de doenças, graves ou não, e, principalmente, o medo da morte iminente. Este último, além de se constituir no principal medo, é fator catalisador e gerador de outros medos. Os medos ameaçam o ego, é ele, na verdade, quem teme. O autoconhecimento implicará em várias lesões ao ego, que pode ser tomado pelo medo do novo e desconhecido. Às vezes, o medo pode funcionar também como mecanismo de proteção contra um sintoma pior. O medo de enfrentar determinado problema pode estar ocupando o lugar de um desafio maior que o ego está tentando evitar. Quanto mais fugimos do objeto que desperta o nosso medo, mais ameaçador ele se torna. Na penumbra, qualquer filhote pode parecer uma fera. Ao lançarmos luz sobre o que nos amedronta, poderemos nos relacionar de modo real com as situações e dispensar o medo. Para reduzir a influência desses medos deve-se, primeiro, desenvolver um forte senso de confiança em Deus, consciente de que nada, absolutamente nada, nos ocorrerá que não seja em nosso benefício, mesmo que nos pareça por demais doloroso. Segundo, deve-se acreditar na própria capacidade de enfrentar as circunstâncias da vida com criatividade e bom senso. Terceiro, a melhor maneira de dissolver um medo é gradativamente enfrentá-lo. Quarto, nada poderá acontecer ao ser humano que não possa ser resolvido por ele mesmo. Práticas meditativas auxiliam a entender e dissolver os medos. Frustrações. As frustrações decorrem da criação de expectativas que não vêm se confirmar por configurarmos um futuro com poucas condições de realização. Criamos uma realidade além de nossa capacidade de concretizá-la. Muitas vezes envolvemos a participação de pessoas no processo futuro, sem que elas se deem conta da importância que têm para o que queremos realizar. Às vezes, atribuímos aos outros responsabilidades e papéis que não são capazes de atender, mas que esperamos que o façam, e nos indispomos com eles por não alcançarem o que esperamos. As frustrações também são decorrentes da retirada das projeções. Sempre que projetamos, corremos o risco de nos frustrarmos. No processo da projeção, inconscientemente, acreditamos que objetos, pessoas ou situações são como queremos que sejam, atribuindo-lhes características nossas. Quando descobrimos que não são como pensávamos, nos desiludimos. Outras vezes, nos agastamos por não alcançarmos determinados desejos, mesmo que tenhamos trabalhado para obtê-los, pois não contávamos com o karma negativo, o qual impede a obtenção dos resultados esperados, por mais que sejam justos e exequíveis. Normalmente sofremos as influências das expectativas pessoais, parentais, sociais ou coletivas, bem como das expectativas de outras vidas. As expectativas pessoais são decorrentes da percepção de nossas capacidades, superiores às que efetivamente possuímos, isto é, somos menos do que pensamos, proporcionando esse fato a frustração característica. As expectativas parentais são aquelas que nossos parentes, via de regra os pais, têm de nós e que nos dispomos a atender. Caso essas expectativas estejam além de nossas capacidades, poderá ocorrer a frustração em não atendê-las. As expectativas sociais ou coletivas são aquelas que adquirimos com os grupos sociais de que fazemos parte que nos impõem aceitação para que sejamos inseridos neles. Por último, existem as expectativas de outras vidas que, muitas vezes, nos pressionam a atitudes que geram frustrações. A morte, nas várias existências, impede a continuidade de projetos que acalentávamos durante a existência e que são adiados por força do retorno à vida como espíritos desencarnados. Essas interrupções necessárias podem provocar o acúmulo de frustrações que irrompem durante as existências vindouras. Para exemplificar, uma pessoa que numa existência ansiava pela construção de uma casa e, durante a luta para conseguir seu intento, tem a vida física ceifada por motivos kármicos, naturais ou acidentais, chegará ao mundo espiritual com suas expectativas frustradas, tendo que refazer suas perspectivas. Essa interrupção permitirá que fique latente o desejo não realizado. É preciso aprender a separar as expectativas pessoais daquelas que nos impregnaram por força da educação, da convivência e da cultura. Além dessa separação, é preciso também ter uma ideia de si mesmo, dos limites, possibilidades e do que podemos adquirir como habilidades pessoais. Em muitos casos é positivo acreditar que se é mais do que realmente é, porém sem a exigência de cumprir fielmente o que seria possível fazer se fôssemos efetivamente o que pensamos ser. Isto quer dizer que devemos ter uma boa ideia de nós mesmos, porém conscientes do que efetivamente somos. Nosso estágio evolutivo ainda nos incentiva ao comportamento coletivo, como forma de fortalecimento de uma identidade pessoal, o que provoca uma maior identificação com o coletivo, fazendo-nos assimilar os ideais massificados. No processo de autoconhecimento pode ocorrer a inflação do ego, face à sua imaturidade e desejo natural de poder. Essa inflação quer dizer vaidade excessiva por adotar como referência os valores do ego e não do self. O ego inflado é aquele que se separa dos objetivos do self, apoderando-se das qualidades deste como se fossem suas próprias, desconhecendo o poder superior da individualidade, ao qual deve subordinar-se. A pessoa com o ego inflado distancia-se dos que poderiam retirá-la desse pedestal e revelar sua real natureza. provoca o isolamento dos outros. Merece destaque no processo de autoconhecimento o perigo das imitações, que provocam a perda da identidade pessoal. Quando imitamos alguém, estamos assumindo um comportamento que não nos pertence, vivendo a vida do outro. Deve-se buscar realizar a própria vida, seguir o próprio destino, entendendo como os outros, que se tornam referenciais, o fizeram, porém adaptando a nossa personalidade. Por exemplo, imitar o Cristo não é fazer o que ele fazia, mas, antes de tudo, questionar o porquê ele fazia, naquela época, daquela forma e descobrir uma lei de Deus que o movia. Após a descoberta da lei ou das leis existentes por detrás da atitude dele, aplicá-la em sua própria vida. Passado. Naquele processo de conhecer-se devemos buscar refletir sobre o passado da atual existência, já que o acesso a outras existências é difícil e nem sempre recomendável. Muitos processos da infância ficam sem ser resolvidos, incomodando-nos inconscientemente. O relacionamento com a mãe, com o pai, com irmãos e demais parentes próximos deve ser repassado a fim de verificarmos os pontos de tensão, bem como nossos sentimentos em relação àquelas pessoas, que, ao lado de termos o relacionamento consanguíneo, são espíritos como nós e têm sentimentos para conosco, independentes do que a sociedade e a cultura nos impõe. Os sentimentos materno, paterno e filial são adquiridos por força dos papéis sociais, isto é, a posição na família determina naturalmente o tipo de sentimento que devemos ter, porém não impede que o que sentimos oriundo das relações com essas mesmas pessoas em outras existências, venha à tona. Sentimentos contraditórios são típicos de situações vividas em outras existências. Para o autoconhecimento é fundamental rever essas emoções trabalhando-as e adequando-as a uma nova forma de perceber o mundo, isto é, de acordo com o propósito de auto-iluminação, sobretudo aprendendo a perdoar e amar os entes familiares. Rever o passado, em momentos de recolhimento e meditação, é fundamental para entender o presente e acertar quanto ao futuro. Deixe para rever o passado quando estiver em paz consigo mesmo. Isso não significa enterrar ou negligenciar processos antigos, mas trabalhá-los quando se encontrar centrado. Quando nos propomos a essa revisão e queremos consequentemente transformar-nos, conseguimos coerência em nossas atitudes estabelecendo com familiares e antigos amigos relações mais verdadeiras. Ser verdadeiro não é simplesmente falar a verdade com as pessoas, pois, além de não sabermos o que é a verdade, poderemos estar sendo rudes com elas. Ser verdadeiro é ser coerente e amoroso com as pessoas, mesmo que isso sacrifique nossa percepção do que seja verdade. Muitas pessoas buscam a regressão de memória para descobrir o passado de outras existências, como forma de se autoconhecerem, imaginando que este processo lhes traria mais segurança e tranquilidade na atual existência. A regressão de memória é um recurso que deve ser utilizado quando se trata de pesquisa científica ou de técnica auxiliar em psicoterapia. A curiosidade sobre vidas passadas pode não ser útil se não soubermos trabalhar seu conteúdo. No processo de autoconhecimento não é necessário mergulhar em vidas passadas, salvo para remover traumas que incomodam sobremaneira a atual existência. É durante o autoconhecimento que devemos aprender a dar e receber feedback, isto é, a saber ouvir críticas e considerações a respeito de nossa personalidade como também a saber dar retorno ao comportamento dos outros sem lhes ferir ou machucar. A boa convivência não é simplesmente ser educado e polido, mas ser consciente dos processos vividos pelos outros e poder ajudá-los. No autoconhecimento é importante ficarmos atentos às estratégias inconscientes, e, às vezes, conscientes, que utilizamos para nos relacionarmos com as pessoas e situações. Elas fazem parte da necessidade de mantermos o equilíbrio entre o que queremos e o que podemos em relação ao enfrentamento da realidade. São conhecidas com o nome de mecanismos de defesa, porém nem sempre são atitudes defensivas, mas proativas e, às vezes, necessárias. As estratégias de convivência mais comuns são: 1. Projetar sobre as outras pessoas aspectos não percebidos da própria personalidade. 2. Ao contrário do item anterior, introjetar ou assimilar qualidades ou defeitos provenientes de outras pessoas. 3. Regredir a uma conduta já superada. 4. Deslocar de uma para outras pessoas as características ou formas de reação. 5. Reprimir a conduta associada a determinado fato, pessoa ou objeto. 6. Converter para o corpo sintomas associados a emoções não resolvidas. 7. Isolar-se das pessoas para fugir a um fato aversivo. 8. Inibir-se diante de uma dificuldade por se achar impotente. 9. Evitar um conflito ou uma frustração, racionalizando excessivamente para encontrar razões ou argumentos que os justifiquem. 10. Adotar um comportamento oposto em reação a um conflito aversivo, por não saber lidar com ele. 11. Assumir uma persona diferente da habitual para satisfação temporária do ego, bem como assumir uma conduta socialmente aceita como compensação a um comportamento aversivo. Às vezes, pelo uso inconsciente, essas estratégias se tornam componentes da personalidade. Conscientizar-se delas e saber utilizá-las constitui-se importante aquisição no processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, isto é, de como se pensa, se sente as emoções e se reage frente ao mundo. Não é ainda o conhecimento integral da individualidade eterna que é o espírito,